Está para o pátio 5, Yankee Hotel. Deixa a parte solo controlado. Reportará. Desativar 5, decolado ao 57, controle 1, 9, decimal 3, 5, bom voo. 1935, 3805. Establish Azul 416. Azul 416, clear to land runway 10, wind 180 degrees with 11 knots, QNH 1013. 1013, we are clear to land runway 10, Azul 416. Zero, foi direto, Lida. 340, Lida, 3805. Ok, so Ghost is not available. Thank you, sir. Bono 885, boa tarde, assistente de identificação autorizada a chegada a bolsa, desça para 4 mil pés, o ajuste no 013. Como tango, solo 59, frequência livre. Posicione a torre em 1895. 2895, boa tarde. Boa tarde. Batão Lima, aquilo de Lula, pouso será 1-0 ou 1-7? 1-0, já reduzindo o Lima, aquilo de Lula. Gente. Controle, opa, Batão, aquilo que vai ser na Lima, ao campo. Do Quebec Serra, na proa da rotatória, chame a torre em 1895. Proa rotatória, 1895, na turma de Giro, Quebec Serra. Tá bom, muito boa tarde, o Papa Cango, Giro, Quebec Serra, foi escuta. Rotatória 5941, livre restrições de altitude em Itaque, desça para 3 mil pés, ajuste no 013. Desça para 3 mil pés, na proa de Itaque, Itaque, Itaque, Itaque, Itaque. Abatango Lima, quilo Zulu, chame a torre em 1895. 1895, Lima, quilo Zulu, grato. Chegou 2008, aguarde pista livre. Aguarda. Controle, tá boa, boa tarde. Gol, Quebec, 4, 5, 8, 4. Disponível, livre pouso na 1-0, vento no 70 graus com 9 nós, altímetro no 0 ou no 2. Gente, da Golf, livre pouso 1-0, gol 2008. Gol 964, mantém a chegada, agora é o número 5 na aproximação. Lima, aqui no Lima, que usa a intenção 1-0. Afirma aqui, senhor. Apoio de parte 3. Gente. Rotário 5941, vou em direto posição Duna, desça para 2 mil pés, está autorizado a final ILS e reposto estabilizado. Avisa para 2 mil. Senhor, o que vai ser a voz de ganhar? Descida para 1-1000, mantém 1-1000 o problema de bom dano no Aquilo Zulu. Gente, o Aquilo Quebec Serra irá pousar após o Lima Aquilo Zulu, reduza na medida do possível, reporte vertical da RMA. Reporte na vertical da RMA, irá efetuar a reduzir aqui para atirar o problema para o Aquilo Quebec Serra. Romeu, Romeu, Romeu Lima, prossiga. 34 Romeo, Romeo, Romeo Lima, acione o código transponder 5407. Vai prosseguir Salvador Visual, isso mesmo, Romeo Lima. Este modificado pulou na 1702, suba para o nível 050 na altura de Mário, para facilitar a chegada Mário e Romeu Lima. Oi, solo ao 02, livre à direita, solo 121 um decimal 9. Direita 29, sol 2002. Pulou 964, desça para 2000 pés nas últimas 013, está autorizada a final ILS e repasse estabilizado. Ok, 2000 pés e 13, 11 agora. Polo 964, está presente e autorizado para o ADTAP e é autorizado no nível 060. Está presente o ADTAP, com o 3805, está no centro Recife, na frequência 125, decimal 1. 251, 3805. Realizar 360 curso, aqui no Quebec Terra, confirme. Afirma aqui, 360 pela esquerda, Silva com Lima, Kilo Zulu, não tem condições de efetuar mais reduções. Tente repartir a ingressão no final. Repartir a ingressão no final da 1, pela direita. Lima, Kilo Zulu, livre pouso da 1-0, vento no 70 graus com no 1-9, altímetro no 0, no 3. Tente livre pouso no 0, baixa travada, Lima, Kilo Zulu. Alô, Salvador, boa tarde, boa noite, começa. Tente informação mais. Alô, 1-6, your position will be 0-6, ok? Ok, your position 0-6, azul 4, 1-1-6. I'm sorry, sir, 0-3, 0-3, your position. 0-3, azul 4, 1-1-6, thank you. O 2008 vai seguir via Juliette pro 02. Juliette pro 2, gol 2008, obrigado. Solo Limpo 01, tá para o regresso para a cabeceira do 0. Olimpo 01 prossegue até através da Delta. Me chama através da Delta, por gentileza. Negativo, chama através da Delta, 01. Alô, Del Guardião 08. Eu sigo 08. Está no nível e na rota para lançamento do Guardião 08. Este Guardião 08 está livre, lançamento e reporte para a descida. Contará para descida do Guardião 08. Mas que acorda no pátio 4 para acionamento com o plano visual ou com 2 no PLD? Mas que acorda com o filme destino? Manati. Mas que acorda está autorizado Manati, mil pés, decola da 197. Aciona 0135, controle 11935, prossegue correndo do Axé, litoral. Ok, escola da 17 com 0135 no transponder, no controle 1995, 11935 é a frequência do controle. E a torre 10295 para acionamento, táxi, decolagem e acionamento. Positivo, investido. Obrigado. Em Aquilo Zulu, está autorizado parte 3, cruzamento, logo do acionar através de Elisa. 9 à frente, Lima tem 1-0. Lima tem 1-0, pode dar uma corrida da aeronave de acionamento. Me chama quando para deslocamento. 1964, reduza para 1909. Ok, reduzindo. O cara 594 não foi olhar. 05941, deixando a torre 1895. 1895. 01. Esquerda pro 040, nessa pro intercept. Esquerda 40 para interceptar. retorno na aproximação final contra a embaixada de trabalho com o ILS. Tente, continue a aproximação, sua série 5941, aguarde autorização para pouso. 5941, para a embaixada de trabalho. Do Quebec CA, solo 07, VVTAX, parte 5. Azul 9134, deve decolar da 10, vento no 80 graus, como 0 não. Decolagem autorizada, 9134. Torre, boa tarde, passarela 2230, ponte espera 9 graus. Passarela 2230, mantenha ponte espera. Passarela ponte espera 2230. Nós estamos chamando a restrição do TAP, gol no 964. Livre das restrições do TAP, gol no 964. Só ingressa na Delta para e para o cruzamento de uma torre, 102.95, Olimpo 01. Delta 5941, livre pouso na 10, vento no 80 graus, cono 09, altímetro no 0, no 2. 7.12, livre pouso. Azul 9134, decolada ao 08, controle 19 decimal 35, bom voo. 1935, boa tarde. Boa. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 9135. Azul 9134, boa tarde, contato radar, vou para o nível 170, direto com o G. Direto Conde 9134, corrigindo. Seu Romeu, Romeu Lima, desça para 2.000 pés, ajuste no 013. Seu Lima, mantenho da ITAP, qual a sua escada? Gente, vamos ver uma batida, tá? Salvador, Guardião 08, cadê a descida? Guardião 08, livre descida, reporte cruzando 4.000 pés. Cruzando 4.000 pés o Guardião 08. Quatro, na escuta. Afirmativo, baixar pra lá. Tente, aguarde pista livre. 05941, no solo, uso no 1, condições de livrar no hotel. Tem condições de livrar agora na estrada, só que eles vão fazer um livro pra ficar de pé. Agiliza. Afirma. Utilize o backtrack, é parte livrando. Ok, pode ver. Compra 4 de controle. Peixe autorizado Natal, nível 370, conforme a rota do plano de voo, decola a pista 1-0 com curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, transponder 5462, controle a potência 935, voo 9256. 9256, só corrigindo, vai com curva esquerda, saída Fuca, transição Zipar, Zulu Índia, Papa Alfa Romeo, intercepta Zulu 1-0. Fuca Zipar, intercepta 1-0, voo 9256. Salvador da Xenera 6315, para potência. Ocean M6315. Para Guarulhos, está autorizado nível 360. Decola da 10, cumpre o perfil da saída da El, Leda, Motiva. Intercepta Zulu 10, Umbadia, Zulu 44, Pagog. Após decolagem, curva à direita. 5503 é o transponder, 119.35 é a frequência do controle. Autorizado Guarulhos, 360, aperto da 1-0, decola da 1-0, Rael Leda Motiva, decola de curva à direita, 5503 transponder, 119, decimal 3.50. Procedimento correto, chama quando próximo 4. Vai chamar 61-63-16. Chiné 6254, chama centro Recife, na frequência 125, decimal 1. Na Chiné 6254. Gente, só 121, decimal 9. Doutor, por favor, do Amarque Clássica. Amarque Clássica, a linha decola de imediato, tá 1 no 7? Positivo, 1 no 7, decolando imediato. Amarque Clássica, a linha decola da 1 no 7, vento 180 graus, cono 0 nós. Ótimo, obrigado. Cono 164, solo aos 1 no 3, solo 121, um decimal 9. 2 a 9. Salvador, igual no ano 64, lembra? 64, estabilizado em LS X-Range. Pista 1-0, passa Bruna. Bruna, 64, boa tarde, reparte externo. Passaremos o marcador externo, Bruna, 64. 02230, livre decolar da 1-0, vento 180 graus, com 0 nós. Livre decolar, Ivanicel, 221-230. Eca 4, quer decolar da 1-3, controle 1, na decimal 3, 5, gol. Oscar Danessa, obrigado. Passa 4 mil agora. Guardião 08, frequência livre. Livre, guardião 08. Gente, graças pela reclamação. Estamos enxergando. 91134, solicita 1950 final. Utilizado 1509134. 1509134, obrigado. Hotel Romeu, Romeu, Romeu Lima, para o localizador, curva à direita para o 060, reporte estabilizado. 060. Que controle, Salvador, Papa Romeu, Mike Acosta. Papa Romeu, Mike Acosta, prossegue corredor AC no meu pés, reporte no farol da barra. Seguirei, corredor AC no meu pés, reportarei no farol da barra. Bom gol. 1935, bom final de semana, até a próxima. Salvador, boa tarde, parceria 2230. Parceria 2230, boa tarde, contato radar, sua para o nível 180, sai da árvore. 180, árvore, é negativo gradiente superior para o 2230. Está livre, atenção 80. 180, autorizaria elétrica? Aguarde, mantenha ainda saído, passaria os 2230. Na escuta, galera. Controle Salvador, tá bom, meu Mike Acosta, tem condições de estar presente para a Brodia da Manatia? Autorizado direto do Manatia, Mike Acosta, reporte livrando a CTR. Ah, obrigado, reportarei livrando a CTR. Costa. 1885, chame a torre em 1895. 1895. Torre igual 1885. 1885, reporte externo. Vai chamar no externo. Coordenação Salvador, Papo Rom. Externo vai estar travado com 1885. Gente, aguarde pista livre. Pista livre. 1964, solo 1-7, livre à direita, solo 121, decimal 9. 964, solo 817, livre direita, solo 12, um decimal 9. Direita, 19, 964. Centro 01 para o táxi até o hotel e quando lá a torre 118, 95 para o cruzamento. Por Lima, reparte externo. Consegue via Alfa, Juliette, vai para 10. Alfa, Juliette, posição 10, com 964. Correu, Romeu Lima, parte externa, sua visual, é possível cancelar e prosseguir, cancelar o instrumento e prosseguir visual, vai virar a direita no centro? Gente, Romeu Lima, regras visuais, 119, segue para 107 com base pela direita, reparte base para final. 107, litoral sul, aciona 01. 4-5 no transponder, 119-3-5 no controle. Mão 9. Lembrando a direita, só lindo 209, obrigado. 63-26, boa tarde, sem contato radar, agora 65 milhas do oeste de Salvador. Vai direto pro Adiduna, reporte unidade conhecida. 7 pro Adiduna autorizado, e já estamos no ideal para a descida. Autorizado até 3 mil pés, a cena 6326, o ajuste em Salvador, 1-0-1-2. 1-0-1-2, descendo para 3 mil pés, 6326. Ah, chamou, prossiga. É 1-8-8-5, livrando. 1-8-8-5, vai prosseguir via Alfa, vai manter posição antes da Juliette. Via Alfa, vai manter a posição antes da Juliette. Gol 1-8-8-5. Vai ser de passagem ao tráfego da Força Aérea que encontra-se na Delta, ok? Gol 1885. Positivo, vai dar passagem. Eu pegava aqui na Delta. Olimpo 01, ingressa via Juliette. É, prossegue via Alfa, Juliette, Indy no ponto de espera 118.95. Ingressa Alfa, Juliette, pátio de ponto de espera 118.95. Aquilo, Zulu, está autorizado até a saída do Parte 3, é posto na saída do Parte 3. Ou no 885, seu gate encontra-se ocupado? É o 11, efetua táxi lento, me chama antes do Juliette. Sim, táxi lento, me chamará antes do Juliette, no 885. O Lima, Aquilo, Zulu, segue o tráfego da Gol, que está indo pro 10. A retaguarda do mesmo contorno ao Parte, prossegue Lima, Mike, Quebec, e na Quebec chama... A torre 118.95 para o cruzamento. Da presente? Gente, Altímetro no 02, aguarde para decolagem. Meu Tango, informa a aeronave pousada, vai ingressar via Papá para o Parte 5. Ventou 170 graus com 99 e a parte fora do solo. Meu Romeu Lima, solo aos 23, táxi, Livre Táxi Parte 5, palma helicóptero decolando do pátio. Solo, aqui o Romeu Tango decolado aos 23, controle 19 decimal 35, bom voo. 19-35, grato. Para Recife, autorizado nível 350. Decolada 10, cumpre o perfil da saída Cuca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda, prossegue a Pezulu 17. 5521 é o transponder, 119.35 é a frequência do controle. Oxana, número 142, autorizado 350 para Recife, Pezulu 17, curva esquerda, Cuca, Aracaju. 5521 é o transponder, 119.35, controle. O Gol no 885 informa que o gate encontra-se ocupado. A infra já entrou em contato com a gente para um novo reposicionamento. Ok, assim que eu tiver uma posição, eu falo para o senhor. Ok, obrigado. O 1885 na sua escuta. Qual é seu livro estacionar? Salvador, azul 9134. Prossiga. Coordenação com controle de salvo, Ferrara Caju. Autoriza Alfa Romeo 363. Está autorizado o Alfa Romeo 363, o azul 9134. Azul 9134, obrigado. Gente, livre decolar dando 0, ventou no 50 graus, com no 0 não. Final 6326, desce para 2000 pés, autorizado a final ILS e reporte estabilizado. 2000 pés autorizado, o reportará estabilizado no X-Ray da 01, decolado aos 26, controle 19 decimal 35, bom voo. 935, tá retorno grato. Salvador, eu vim por 01. 01, suba para o nível 195, está autorizado para seguir direto para a área de treinamento. Ativo para 115, direto para a área de Netuno, 01. Azul 9134, passar agora 63 milhas no Nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame o controle Aracaju, frequência 120.3. 120.3, azul, 9134. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Visual com Serra Índia, Eco Índia, seguindo para pouso, e aqui é o meu tango. Aqui é o meu tango, frequência livre. Muito obrigado, uma boa tarde. Deixe a entrada do gate liberada para que o tráfego da companhia parque no mesmo. Gente, livre, chega aqui, acionamento, deixando livre igual 2 km. Gol 1885, prossegue via Juliette pro 11. Fique atento que o tráfego da companhia está iniciando o push no mesmo gate, ok? Afirmativo, prosseguindo pela Juliette para o gate 11, atento ao tráfego da companhia no push. Gol 1885. Delta 3193, no portão 9, com a informação mais, autorização Galeão, está pronto para a copa. Delta 3193, para o Galeão, está autorizado nível 360. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da Leda Irumi. Da Leda Irumi, de intercepta pela Bambeira 857. Após decolagem, curva direita. 5504, a frequência do controle, 119.35. A frequência da... zero para o Galeão, decola da 1-0, na Daioleda, Irumi, receptando o eixo da Camper 9857. Após decolagem, curva à direita, 5514 do transponder e o controle de apósito 1935, 3193. Planejamento correto, me chama no pronto para o posto na 09. Aparelho 2230, chama o centro Recife, na frequência 128, decimal 8. Aparelho 2230. Salvador, Oxalé 63, para puxa acionamento na ponte 4. Controle de Salvador, passaria do 2230. Se possível coordenar com Recife, voarmos direto ao destino, estamos relativamente atrasados. Ok, eu fiz diversas chamadas para a sua aeronave. Chama agora o centro Recife na frequência 128.8. Recife em 128.8, 2230. Meia e visual com capa. Pena 6326, chame a torre 1895. 1895, boa tarde, 6326. Tarde. O 400 milhas, para o externo visual. 6326, reparte externo. Depois para externo, 6326. Para o tanque 1, 50 a bordo, 230, autonomia alterna, Recife. Recife, para o tanque 1, confirma só pessoas a bordo, autonomia. 1, 50, 230. Tinha entrou no 0, no 2. No 0, no 2, pouso autorizado na 1, no 0, 6326. Boa Salvador, o Olimpo 01. Eu 01, prossiga. Solicita ascensão da aviacionária do Netuno, solicita ascensão para o 200. Eu só livre ascensão para o 200, Olimpo 01. 01. 121, decimal 9. 219 à direita, 6326, boa. Salve, Salvador, boa tarde. O Chiné 6326 livrou na ECO. Oceaner 326, boa tarde, autorizado táxi via táxi Alfa, guarda antes da Juliette. Alfa, guarda antes da Juliette, 6326. 315, pronto? Oh, ainda não, companheiro, estamos arrumando a casa ainda. Gente. Obrigado. Agora sim, no Chané 63, 5 pronto. 315, a linha decola da 1-0, vento 170 graus com 99. Gente, ingressa a linha e decola, Chané 63, 5. 6326, pós Castro e Alfa, ingresso na Juliette, posição 01, pátio principal de casa. Desculpa, Solo, confirme para o sinal 6326? Após taxiway Alfa, ingresse taxiway Juliette, posição 01 no pátio principal de cada. Ciente, Alfa Juliette para ponto 01 no 6326. Salvador, boa tarde, dono 256, ponto 0, pistola 0. Dono 256, paz, início da corrida da aeronave à frente, ele mantém no 0. Decoladas 39, controle 19, decimal 35, bom gol. 19:35, graças, Xané 6315. Estabilizado. 102, repórter estabilizado, 3154. Controle, Xané 6315, decolado, nada else. Xané 6315, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. Quando direto Leda, agradece. 360, Xané, 6315. 256, livre decolar, dono 0, vento 180 graus, com 9 nós. Decolagem no 0, vamos ver como é. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Força Aérea 2584, seguinte da informação Mike. Espera 2584, assinando identificação, autorizada a chegada bom, fileça para 4.000 pés, ajuste no 02. Autorizada a chegada bom, descendo para 4.000, ajustado 1.012, o 2584. Bom 256, decolado aos 41, controle na nave decimal 35, bom gol. Bom 256, 1.400 pés na ruca. Bom 256, boa tarde, contato radar, suba para o nível 370, sai da PUCA. 370 na PUCA. Praça de Salvador, Azul 4065, informação Mike. Azul 4065, informação November. Confirma posição em pronto copy. Posição 3, pronto copy. Sim, autorizado Campinas, nível 340, aerovia conforme o plano. Perfil de saída da El Leda Motiva, decola pista 10, primeira curva direita. Aciona o transponder 5542, frequência do controle em 119, decimal 35. Autorizado Campinas, nível 340, errada do plano, saída da El Leda Motiva, pista 10, transponder 5542, controle em 119, decimal 35. Azul 4065, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Sete. Confirma a aeronave? Passando Kilo, Quebec Serra. Aguarde. Temos uma notificação para a Serra Índia, Romeu Índia, para um horário ainda não previsto aqui. Aguarde por gentileza com relação com a sala. Gente, aguarde por gentileza. Olá, Delta 3. 193, pushback, acionamento, portão 9. Já 3193, autorizado acionamento, chame para o TAG. 3193. Roma 256, sou da Recife para o nível 330 e vou direto de par. 330 de par, 256. Frequência livre. Salvador, é o Gol 2017. Gol 2017, Salvador. 2017, tem informação? Mike, quando possível, autorização, Ilhéus. 2017, confirme o nível solicitado? É o 180. Gente, aguarde. Subida prevista tem pra lá? A prevista coral, da qual da 10 com curva direita. Legal, obrigado. Matango Vitor Kilo Delta. É base número 3 para a cópia. Tá 3154. 3154, chama a torre 1985. 1895, grato. Aero 2584, desça para 2010, ajuste no 012, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Salvador, boa tarde, Altan 3154, agora no Índia Serra, baixando o trabalho. Boa tarde, TAN 3154, livre pouso na 10, vento no 80 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 2. Sente livre pouso do TAN 3154. Você era 2584 na escuta? Sim, ativo. Você para 2000 pés, ajuste no 0, no 2, autorizado a final ILS e reporte estabilizado. Autorizado descida para 2000 pés, ajustado 612, reportará com estabilizado 2584. Papa Romeo Mike Eco Oscar, prossegue em condições de usuários para o farol de Itapuã, confirma seu grau B. Segundo 66, autonomia de 3 horas e 40, alternando visório. 3193, autorizado táxi via Pátio 1, taxiway Alfa e Índia, ponto de espera, pista no 0, chame torre em 1, 18 decimal 95, ajuste no 0 no 2. Gente, no 0 no 2, Pátio Alfa e Índia, do ponto de espera 3193. Portão 5, puxa bem cancelamento, chame 142. Pushback acionamento, Xener 6142, portão 5. Xener 6142, aguarde para o pushback acionamento. Aguardando. Aguarde coordenação, Sierra. Gol 2097, pronto cópia? 2097, pronto cópia. Autorizado Ilhéus, nível 180, perfil de saída conforme o plano. Decola a pista no 0, saída coral. Decola a pista, decola com curva direita após. Aciona o transponder 0260 e chama o controle em 119, decimal 35. 180 é o nível autorizado, conforme o plano, a subida coral com curva direita após decolagem. 0260, transponder, controle 1935, ou 2097. 2097, correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vamos pressionar, obrigado. Gente, Olimpo 01, não vou inicialmente para o Admar, já está para a descida? Autorizado até o nível 060, Olimpo 01, inicialmente para o Admar. 060 para o Admar, já. E chama o controle após em 119 decimal 35. Tio Quebec Serra, confirma qual é o estacionamento? Gente, para estacionamento, táxi de decolagem, chame torre em 119 decimal 35, ajuste no 02. O Xener 6142 autorizado, pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Pushback 6142. Solo 3154, não tem 3154, autorizado o táxi, via táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa 27. Para o táxi. 193, a linha decola da 10, ventuno 70 graus, com 99. Decola 10, 3193. Papá, papá, Juliette, Alfa, papá, senhor de identificação, por o Admar, para precipitar a chegada a Mari, mantém indo 070. Alô, Salvador, é o 2017, portão 2, pushback, acionamento. Gol 2017, aguarde para o pushback, acionamento. Guarda. Salvador. Mantém heading Salvador via LAR, confirma flight level, or mantém? Mantém flight level 150, heading Salvador via LAR. Ok, mantém 150, heading Salvador via LAR. Força aérea 2584 está estabilizada na final do ILS X-Ray. Força aérea 2584, chame a torre 1895. 11895. 4 de Salvador, boa tarde, bom 097, passa nível 220 para 160. 097, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada a bom, se desça para 4 mil pés, ajuste no 012. 4 mil na bom, no 012, no 017. Controle Salvador, 3193. 3193, contato radar, sua para o nível 360, saída da EL. Gente, pode falar para o senhor Leda? Mantenha da saída, só 3193. Mantém, 3193. Sabatambo, Vitor Kilo Delta, pronto, cópia? Visando Serra November, Vitor Delta, nível 100, inicialmente. Decola pista 17, com curva direita no perfil de saída Arbora, pós-direto, DCT. Aciona o transponder 5535, controle em 119, decimal 35 após. Correto, Papatango Vitor Kilo Delta para acionamento, táxi e decolagem, chame torre em 118 decimal 95, ajuste 10 no 2. Salvador, boa tarde, Junior 6231, informação Oscar 380 Brasília, pronto para corte. Boa tarde, confirmando o código chamado Junior 6321. Afirmativo, 6321. Autorizado Brasília, nível 360, perfil de saída na primeira rodovia Pesulu no 7, no perfil de saída na Árvore Elefa. Decola pista 10 com curva direita após, aciona o transponder 5556, chama controle em 119, decimal 35. Gente, autorizado 360 Brasília, saída Árvore, transição Elefa, Pesulu 17 até a Pina. Transponder 5556, controle 11935, Chineiro 6321. Chineiro 6321, no cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará. Para o táxi, o CNE 61, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Salvador, boa tarde, gol 1695, informação Mike, autorização Galeão nível 380. Oceaner 6142, ratificando, prossegue o táxi seguindo o tráfego da Goa Frente via Taxway Índia após Alfa. Aguarde o táxi da nave da Goa Frente. Solo 4065, pushback 93. Oceaner 6142, copiou? Copiou e cotejou após o gol 6142. Azul 4065, aguarde para o pushback. Aguarda. Ô Salvador, é o gol 6659. Boa tarde. Informação Mike, nível 380, Galeão. Gol 6659, autorizado Galeão, nível 360, aerovia conforme o plano. Perfil de saída da El, Leda e Rumi. Decola pista 1-0 com primeira curva à direita. Aciona o transponder 5554. Chama o controle em 1-19, decimal 35 após. Galeão, nível 360, rota do plano. Tael, Leda, Irumi. Circulamos a 10, comando à direita. 5554 e 935. A nossa posição é 10, vai te chamar para o pushback acionamento. Chegou no 659. O 2097 tem 142 a bordo, 3 horas, alternativa Salvador. Voo 2097, autorizado táxi. Ponto de espera, pista 1-0, chame torre em 1-18-95, ajuste 1-0-2. 1-0-2, chamada torre.